Por favor, fala comigo. O que é que você está fazendo? Hoje estou aqui, pensando em nós dois, lembrando dos momentos que ficaram pra depois. E olho no espelho, eu vejo os medos que você deixou. Mas agora acabou. Vou pro bar beber pra esquecer de você, que não me viu como seu homem. Vai ficar com quem quiser. E bandida, desliga, não quero mais briga. Se você aqui 90 e chamo a polícia. Hoje estou aqui, pensando em nós dois, lembrando dos momentos que ficaram pra depois. Mas agora acabou. Vou pro bar beber pra esquecer de você, que não me viu como seu homem. Vai ficar com quem quiser. E bandida, desliga, não quero mais briga. Se você aqui 90 e chamo a polícia.